Polo 7, Bravo, Vitor, Tango, pronto para cópia? Pronto, cópia. Papa Romeu, Bravo, Vitor, Tango, autorizado para Sierra November, Delta, Vitor, via Golf 677 até Yankee Lima Hotel após Whisky Uno, após autorizado conforme rota do plano de voo, nível de voo 220, decola da pistão no 7, primeira curva à direita, saída da EL, transição coral, controle 1 no 20.8, aciona 5564, Papa Romeu Bravo, Vitor Tango. Sim, Delta, Vitor Tango, após procede com o plano do plano, meu plano não segue sobre a direita da EFSA, seu coral, transporte 5564, controle 1208, Bravo, Vitor, Tango. 564, protegimento correto, Papa Romeu, Bravo, Vitor, Tango, POB 04, senhor. 06, Bravo, Vitor, Tango. 62, acionamento táxi, decolagem no pátio da Bata, chame torre, frequência 118, Lisboa 95. Bravo, Vitor, Tango, tenha um bom voo. Bravo, bom dia, senhor, Bravo, Vitor, Tango. O azul 2740 está no pátio 3, com informação ao hotel, referendo o nível 170 para Aracaju. E até a cabeceira, o Joker no 4. Azul. Autorizado cruzamento, agilizando o cruzamento da 10, mantém a posição na taxiway Delta e chama o solo 21.9 para prosseguir o Joker no 4. Vamos lá. 279, correção, 2740, autorizado para Serra Bravo, Alfa Romeo. Golf 677, nível de voo 190. Decola a pista no 0, primeira curva à esquerda, na saída, Conde. Controle 120.8, aciona 5055, azul 2740. Vamos lá, autorizado Aracaju, nível 190, pela Golf 677, decola da 10, curva à esquerda. Na Conde 208, ao controle 5055, no transporte do azul 2740. Protegimento correto, azul 2740, parte 3, chame pronto para o pushback, acionamento. Chamaria, até lá. Paulo Salvador, azul pelo 4, azul 2740. Copiado no taxi Delta, Joker no 4, observe o Embraer da posição. Dará passagem ao TAM, ao Airbus da TAM, na Alfa, agora. Após a retaguarda do mesmo, ingressa na Alfa, chama ingresso Taxi Juliette, Joker 14. Joker 14, após o aeronave da Tânia, Juliette, 3804, livre ingresso Juliette, portão 04. Estimativo Alfa Juliette, portão 04, 3804. Receptor localizador pistão no 0, Oxanel 6330. Gente, Oxanel 6330, complete aproximação, chame torre 118, decimal 95. Torre Salvador 118, decimal 95, Oxanel 6330, boa tarde. Boa. O Joker no 4, tem um bom voo. Né, 6213, contato radar, suba para o nível 360, direto líder. O 6213, pode fazer o perfil de saída assim, de treinamento, senhor? Afirmativo. Obrigado. O 2067, autorizado a decolagem, pistão no 0, vento no 60 graus com 08 nós. Decolagem 190 com 2067. parou por incidente de acionamento no pátio 3, azul 2740. 2740, pátio 3 tem livre posicionamento, chame táxi. Sim, chamarei. Na 6330, autorizado pouso, pista no zero, vento no 60 graus com 08 nós. Livre pouso, pista no zero, acho na 6330. Para 67, decola os 44, controle 120, decimal 8, bom voo. Boa tarde, galera. Voo 2067, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés, após 3 mil pés direto Leda. 3 mil pés na proa após Leda, 2067. Pare mais 2 minutos para a decolagem, Bravo Vitor Tango. Bruno 4 ali, mantém cabeceira 1-0. Leme 330, solos 4-5, à direita, Foxtrot, solo 1-2-1, decimal 9, boa tarde. Direita, Foxtrot, 121, no decimal 9, deixa na 6330. Contratamos de leste, quebra aquilo, controle? Passou escuta. Confirme regra de voo visual, estuda? Visual. Solo, Salvador, boa tarde, deixa na 6330, livre dona Foxtrot. 330, boa tarde, autorizado Alfa, chama ingresso, tá com seu Juliette. Autorizar para chamar a Paracanque 3 Juliette, fechando a 6330. Sério, mantendo 1-7-0. Passaria do 2230, sendo identificação, desço para o nível 050, ajuste 1-0-1-9, reporte nível de descida voando Duna. Ciente, voando direto Duna e já no ideal de descida, livrando então 1-7-0 para o 050. Muito obrigado, 2230. Professor Salvador, já com a nave, desde o ano 70, só que está seguindo para o 190. 7, Joker, 19, tudo mantém nível 190. Professor Salvador, o principal mantém 190. 60, pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída Arbor, após Arbor, rua Elefa. Controle 120, decimal 8. Transponder 5101, gol no 867. Aprovado 360 para Brasília, Alfredo Zulu no 7. Saída Arbor Elefa, decolando 1-0, primeira curva à direita, 1208 é o controle, 5101, transponder 1867 da Gol. Seja muito correto, o gol no 867. Chame pronto para o pushback acionamento, por gentileza, confirme somente seu portão. Está no portão 5, então. 5, obrigado. Azul 2740, 620 a bordo, 12:30, alternando Maceió. Reporte pronto para o lançamento. Reportará a gente daqui. Espera da pista 1-0, ajuste agora 1-0-1-9. No ponto de espera, quando pronto, chame torre 1-8, decimal 95. O Azul 2740 tem um bom voo. Limitar-se, ponto de espera 1895, bom serviço, senhor. Falou, Xanamia, 330 na Alfa, próxima Juliette. 330, dê passagem ao ATR da Azul, à sua esquerda, em direção ao ponto de espera, após ingresso Juliette, para o portão 1-1 da Xanamia 330. Assiste da passagem ao ATR da Azul, após ingresso Juliette, para o portão 1-1 da Xanamia 330. saída da transição coral da escuta. Papa Romeu Bravo, Vitor Tango, contato radar, suba para o nível 220, direto coral. 220, direto coral, Bravo Vitor Tango. Bravo Vitor Tango, quanto possível estimado para pouso e confirme transporte de enfermo. Afirmativo, transporte de enfermo, aguarde para os estimados, Bravo Vitor Tango. Papa. Controle de Salvador, Juliette Quebec Kilo, pronto para lançamento. Juliette Quebec Kilo, sente, reporte. Salvador, boa tarde, 3605, informação hotel, cópia São Paulo, como é só. 3605, hotel confere, no portão 08 eu tenho 360 já aprovado para São Paulo, o senhor está pronto para cópia? Pronto, cópia. 3605 autorizado para Sierra Bravo, Sierra Papá, via rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360. Pista em uso no zero, primeira curva à direita, saída da EL, transição Motiva. Controle 120, decimal 8, transponder 5066, TAN 3605. Não, controle. Curva à direita na proa 160, seu limite são 15 milhas nesta proa. Ciente, curvando à direita agora, proa 160, é, limitado por 15 milhas, e se tiver alguma informação eu passarei. 2230. Ciente, complete a curva 170. 170, grato. Controle Salvador, boa tarde, voo 1227, descendo até o 150. 1227, é o controle Salvador, aciona identificação. Desce para o nível 050, ajuste em Salvador no 019, quando o Itap. 050-1019, eu ajusto, estou sentindo do hotel, vamos lá, Itap, agradece, voo 1227. Poxa, né, 6213, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 33, decimal 95. 1251, 93395, janeiro 6213, bom final de semana. Gente. Controle Salvador, papai o meu bravo, Vitor Tango, estima pouso 1940. 1940, grato, bravo, Vitor Tango. Controle, Juliette Quebec Kilo, para descida. Juliette Quebec Kilo, desço para a altitude de tráfego de Sierra November, Vitor, o meu, reporte cruzando 2500 pés. Encontrar 2500, Juliette Quebec Kilo, grato. Joker 119, 111 milhas para a posição Conde, mantenha nível 190, serviço radar terminado, através de Conde, chame Aracaju em 120, decimal 3, bom voo. Joker 119, Conde, chamar Aracaju, 1203, graças. Passaria do 2230, Voituna, desça para 3 mil pés, ajuste no 019. Voando à esquerda, Duno, 1019 na ajuste, para 3 mil pés. Estabilizou no X-ray, o azul 2936. Azul 2926, complete a aproximação, chame torre 1118, decimal 95. 1895, obrigado, me encontro na semana. Boa. Juliette Quebec Kilo, confirme a altitude. 4.800, descendo. Gente, Juliette Quebec Kilo. U 2067, chame Centro Recife em 125, decimal 1, alterno 133, decimal 95. 2067. Juliette Quebec Kilo tem frequência livre da presente. Livre. 2926. 2740, decolo 53, controle 120, decimal 8, bom voo. 08, controle 2740, boa tarde. Vou perguntar para o seu 190, Conde. 190, direto com onde? Afirmo, Olhe, Salvador, boa tarde, Azul 2740. Azul 2740, contato radar, sul para o nível 190, direto com onde? Atenção 190, onde? Se tá possível coordenar o nível abaixo, o 170. Tem, submantenha, 170. Sim. Solo 56, direita, solo 121, decimal 9, boa tarde. 1219, boa. Eu estou autorizado a prosseguir para 2000. Prossiga, passaria 2230. Cruzando agora 6000 para 3000 pés, autorizado a prosseguir 2000 pés, inicial ILS. Afirmativo. Livre ILS X-Way, pistona 0, ajuste em Salvador 10, 18 agora, reporte estabilizado. Muito obrigado, 1018, prosseguindo, reportaremos estabilizado 2230. Puxa acionamento no 867, chame pronto para o táxi. Aponta para o táxi, vou no 867. Salvador. Boa tarde, Tan 32, no meio, informação hotel, portão 03, autorização Fortaleza. Boa tarde, Tan 32, no meio, hotel, confere, aguarde minutos 4. Azul 2926, atente somente a um Boeing da Gol iniciando pushback agora no portão 5 do pátio principal, que irá ingressar no pátio 3. Não deverá interferir com o seu local de estacionamento, que ele somente interfere com posição 7 ou 6, mas como eu não encontrei aqui uma posição para o senhor, somente pátio 3, por gentileza, fique atento. Ok, tá visual com o Boeing, mas nós não estamos vendo o sinalizador aqui, tá? Ok, sem sinalizador agora, eu vou informar para a Infraero. Ok, nós estamos em frente à posição 4 Lima aqui. Posição noturna, estabilizado, localizador, visual, 2230. Passaredo 2230, complete aproximação, Chantou e Salvador em 1-18-95, com você. 1-18-95, até daqui a pouco, Passaredo 2230. 1-227, desça para 2000 pés, livre elétrico, reporte estabilizado. 2000, reportará agora no 227. 1-227, o ajuste agora 1-0-18. Beli 18. Tan 32, 1-6, na escuta para 4. Escutar um direto destino. Direto destino, outra vez, eu tenho. Pronto, copy. Tan 32, 1-6, autorizado para Serra Brava, Foxtrot, Zulu, via rota apresentada no plano de voo. Nível de voo 350. Pista em uso no zero. Primeira curva à esquerda. Saída Momo. Transição Froti. Controle 1-2-0-8. Aciona 5-1-0-3, Tan 32 no meio. Autorizado para Fortaleza, 350, rota conforme apresentação, plano de voo, decola, curva esquerda, Momo Froti. 208, controle Salvador, 5-1-0-3 do transponder, Tan 32 no meio. Protegimento correto, 32 no meio. Chame pronto para o pushback acionamento. Por gentileza, confirme somente seu portão. 03, chamarei para o push. 03, gente. Salvador Gol 1867 para o táxi 319 de autonomia, alternando Uberlândia, tem 1-67 a bordo. 1-67 a bordo, 319, por gentileza, poderia confirmar o indicativo de Uberlândia? Serra Bravo, em que uniforme Lima? Uniforme Lima, copiado, 38, Gol 1867. Está reservado via parte principal e Índia até o posto de espera, pista no zero. O ajuste no 0-1-0-1-8 agora, acabou de mandar o 1-0-1-8 no ponto de espera. Quando pronto, chame 2-1-1-8, decimal 9-5. 1-8-6-7, tem um bom voo. RCA, ponto de espera na 1-0, torre 118-900, obrigado. Linha 320, controle, Salvador. Acione identificação, desça para 4.000 pés. O ajuste 1-0-1-8, foi Itapa. Identificou 4.000 pés, 1-0-1-8, voa de Itapa, para a gente, o 6320. Você pode cancelar as restrições de Itapa, do 6320? Afirmativo, 6320, livre da restrição de altitude e velocidade em carta número 2 na próxima. Positivo, obrigado. Salvador, Gol 1867. pode esperar da 1-0 para a próxima. Agiliza as manobras para decolagem no 867. Afirmo, senhor. Ali mantém, cabeceira 1-0 no 867. Ali mantém, na 1-0 agiliza no 867. 32230, solo 04, direito 1219, solo, boa tarde. Direito 1219, boa, obrigado. No 867, um alinhar, já tem livre decolagem, pistão no 0, vento no 60 graus com 08 nós. A linha decola na 10 no 867, obrigado. Comandante da Juliette, 2830. Para o Tóquio 3605, 137, 4 horas e 15, com fim. Salvador, boa tarde, gol no 227, no ILS, não no 0. Ponto de espera, pista no 0, ajuste no 0 no 8. O ponto de espera, quando pronto, chame torre 1 no 8, decimal 95. Então 3605, tem um bom voo. Pátio Índia, ponto de espera 295, 618, obrigado, 3605. 05, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, voo 1867, obrigado. Principal, atento ao sino, desodor naquela remota 2230. Gente, dá passagem ao tanque, tá lá iniciando o táxi, a nossa esquerda, após ingresso a Juliette, atento ao sinalizador, via pátio. Cara, após 2 mil pés de alto elétrico, a gol no 3216. Botão 3, aprovado, puxa o acionamento 3216, chame pronto para o táxi. Chama de táxi 3216. Alô, boa tarde, bom, no 227, lembrando o segundo. Bom, 227, boa tarde, autorizado Alfa e Juliette para o portão 10, bom, no 227. Alfa Juliette, pro 10, quanto 2, 2, 3. Primeiro, decolar, 0, 0, 3, 6, 0, 5. Fokker 14, 7 milhas para a posição Conde, mantenha nível 190, serviço radar terminado, chame Aracaju em 120, decimal 3. Fokker 14, mantenha 190, chame Aracaju em 120, decimal 3. Aracaju, Fokker 14. 203. Linha 320, desça para 2000 pés, livre LS, aporte estabilizado. 2000, livre LS, o chão 6320. Controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, 3605. Controle Salvador, boa tarde, 3605, perfil da EL, transição ótima. 3605, contato radar, subo para o nível 360, saída da EL. Possibilidade de voar na Floresta da Elma, 3605? Foi lida. Lida, obrigado. 1867, chame Centro Recife em 125, decimal 1. Alterno 133, decimal, correção. Desconsidere, chame Centro Recife em 128, decimal 8. Alterna 126, decimal 0. Então chama Recife 1288, alterna 1260, voo 1867. Azul 2740, 8 milhas agora para a posição Conde, serviço radar terminado, mantenha nível 170, chame Aracaju em 120, decimal 3, serviço radar terminado. Aracaju 203, Azul 2740, boa tarde. Boa. Salvador. 32-16, táxi autorizado até o porto de espera da pista 1-0 via táxi em Índia. Próximo ao porto de espera chama a torre 1-8-95, altímetro 1-0-1-8. KM 18 via Índia, porto de espera da 10, quando lá 118-95, tá 32-16. 7-18-95. 18-95. Meio pronto? Afirmativo. Porto estabilizado, ajuste 1-0-1-8. 1-0-1-8, voando sim, meu obrigado, metro 2-0. Mantive quanto copo 3193. Para 3193, autorizado Galeão, via rota do plano, nível 360. Decola da pista 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda e Rumi. Transponda 5-1-1-2, controle 120, decimal 8. Galeão 360, conforme plano, decola da 10, curva à direita, da El, Leda e Rumi. 5-1-1-2, eu transpondo, é 1-2-0-8, eu tenho 3-1-9-3. Correto, está 3-1-9-3, chama para pushback para mim. Chama a 3-1-9-3. Chama a 3-1-5, controle Salvador, acione identificação. Desça para o nível 050, ajuste 1-0-1-8, voando toque. Papa Romeu Serra Tango Delta, controle Salvador, sua identificação, mantém nível de voo 180. Ajuste em Salvador 108, voando Bonf. Serra Tango Delta, reporte nível de descida. 10, pronto. Projeto R2 não me autorizado, alinhar e decolar. Pista no 0, vento 180 graus com 08 nós. Nível alinhar e decolar no 0, Serra 32 no meio. Alfa, pistol, 320. 320, sim, chamou, 198, decimal 95. 95, muito obrigado pela aprovação. Boa. Na 3605, chamo de centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. Na 3605, chamo de centro Recife, em 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 251, antena 3605, obrigado, 3605. Boa. Terra Tango Delta, desça para 4.000 pés, ajuste no 018, voando, foi pelo. O nível 110, decola da pista no 0, curva esquerda, saída Conde, transponder 0277, controle 120, decimal 8. 320, autorizado para uso, pista no 0, vento 180 graus com 09 nós. Livre pouso no 0, 63, 2A. Correto, exército 5002, chame para o acionamento no Pátio Militar. Livre acionamento, chame para o táxi, exército 5002. Salvador, tá 3205. Tem que ter informação hotel, posição 07, pronto para cópia. 3805, informação em curso Índia, autorizado para Guarulhos, via Epsilon no 0 até Taubaté, nível 340. Decola da pista no 0, curva direita, saída da El, Leda, Motiva. Transponda 5131, controle 120, decimal 8. Guarulhos. nível 340 autorizado, Delta Nível 10, Taubaté, Guarulhos, Transponder 5131, no controle 208. Vai efetuar a saída da El, Eda, Motival, Chan 3205. Para 305, correto, planejamento, chame para pushback e acionamento. Solo 20, à direita, Foxtrot, Solo 121, decimal 9. Foxtrot, direita, 219, chama 316, coordenar pro de Forti. Aguarde coordenação, 3216. Confirma? Aguarde coordenação com o Centro Recife, o TAM 3216. Voando forte. Você escuta, Gato, 3216. É o 6320, Charlie Copy. O Charlie 620, autorizado Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette, portão 03, 6315, voe Duna, desça para 2000 pés, livre LS, aposta estabilizada. Duna 2000, reportar estabilizado, 1-0, tango delta com 2. Tango delta. Tensões de pouso 1-7 ou 1-0? Quer confirmar o 1-0, tango delta? Suas intenções de pouso estão na pista 1-7 ou 1-0? Queria confirmar o vento para o terra, tango delta? Ah, afirmativo. Vento 190 graus com 8 nós. Então vai ser estabilizado o IHF-10, aí quando disser, a gente cancela e segue para o almoço. Gente, serra, tamo dentro. Controle de Salvador, Oceania 14, quem é que tem informação aqui? Para 1-1-0. Ana 6-1-4-1, identificação, chegada bom, se desça para o nível de voo 050, ajuste na 098. 050 na bom, e onde está? Confirma ajuste? A 098. 108. 5076, Índia confere, autorizado Ilhéus, via Golf 677, conforme o plano, nível 140, decola da pista 10, curva direita, saída coral. Transponda 0274, controle no 20.8. Autorizado Ilhéus, via Golf 677, após rota do plano. 140 nível, decola da pista 10, curva direita, saída coral. Transponder 0274, controle 120800. Caso 5076, cotejamento correto, chame para pushback acionamento, portal 9. Barra meu Serra, Tango Delta, autorizado direto pelo. Pelo, Tango Delta, já está voando pelo, Serra, Tango Delta. Salvador, boa tarde, bom dia, passageiro do 2230, sente informação aqui, autorização, vitória da conquista. Passageiro do 2230, informação aqui, sou Índia, autorizado, vitória da conquista, via rota do plano, nível 180, decola da pista 10, curva direita, saída árvore, transição LF, transponder 5136, controle 120.8. Da conquista, decola da 10 na árvore, eleva, aciona 5136 e o controle de saída 208, passageiro 2230. Passageiro 2230, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Chamará. Panamá 6141, informo que vai seguir um transporte de enfermo. Tráfego na sua posição de 11 horas, 19 milhas. Como o sudeste, com 260 graus fins, é o Mike Uniforme 2. Paulo, TAN 3193, pushback acionamento, posição 04. TAN 3193, autorizado, pushback acionamento, chamar o táxi. Vai chamar táxi 3193. Barra Romeu Serra Tango Delta, desça para 2.000 pés sem restrições, ajuste na 018, autorizado para o procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Para 2.000 pés sem restrições, ajuste no 0.8, o ILS vai reportar como estabilizado, Serra Tango Delta. 5002 para o táxi, chama a torre 18 decimal 95, qual o KB? KB 0. Gente, levou a interseção? Interseção da cabeceira, exército 5002. Tem condições de colar a interseção? Gente, qual chama a torre agora? 18 decimal 95, altímetro 1008. 1008, chamará a torre 18 decimal 95. M3-1-5 no solo 3-1, libere a próxima direita, chame controle solo, em 1-2-1 decimal 9. 2-1-9-1-2. Exército Brasileiro 5002, reposte na Taxway Hotel, pronto. Estou para a Taxway Hotel, pronto para decolar, Exército 5002. M3-1-5, Alfa Juliette, portão 5. Papapá Alfa Mike Lima, e a chegada é bom, se desce até o nível de voo 060, ajuste no 018. E é bom, se desce no 0060. O meu Mike Serra Golf encontra-se no espaço aéreo Golf, em frequência de subordinação, a 40 milhas de Salvador. Tome o controle, 120.8. 208, lançamento de milhas do Mike Serra Golf. 18.95, altímetro 1018. 1018, Itaqui a Índia, Pantera 1895, até 3193. Usa para 2009. Reduzindo 209. 4 mil pés. Autorizado até 4 mil pés, você é 6141, ajuste 1009. 104 mil com 22, obrigado. Exército Brasileiro 5002, a linha decola de imediato? Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero a partir da interseção, vento 200 graus, 06 nós. Autorizado a decolar a partir da interseção, pista no zero graus. Salvador, Azul 5076, portão 9, puxa estacionamento. Azul 5076, autorizado, puxa para estacionamento, chama para o táxi. Autorizado, puxa estacionamento, 5076. Exército Brasileiro 5002, decolado aos 35, chame controle Salvador em 120, decimal 8. Controle Salvador, 120, decimal 8, grato. torre Hotel 3193, por espera da 10, tá pronto. Tá, 3193, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera até 3193. Conde, suba e mantenha 1110. Subirá e manterá 1110, graças. Trolli, Serra Tango Delta, quadrilizado, ILS 1110. Papá Romeu, Serra Tango Delta, completo final de procedimento ILS X-Ray, semi-torre, na frequência 118, decimal 95. Torre 10295, Serra Tango Delta, abraço. Sanemia 1141, não tem condições de reduzir para 1809? Mais 5, 180. Para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 1-0, reposta aplicado. O ajuste permanece no 0 no 8. Gente, 2000, reposta aplicado. Nós. Quando no externo, a intenção é modificar, virar pela direita e pousar não no 7, é a Tango Delta. Gente, confirme já no externo? Ainda não, Serra Tango Delta. Papai Romeu, Serra Tango Delta, reporte passando o marcador externo para o cancelamento do plano. Reportar no externo, Serra Tango Delta. Papapá, Alfa Mike Lima, sem restrições, desça para 4 mil pés. Ajuste na 0 no 8. Sem restrições para 4 mil pés, Alfa Mike Lima. Serra Tango Delta, passando externo, precisa cancelamento, pousar na 1-7. Serra Tango Delta, condições de efetuar uma base curta pela direita para pouso pista no 7? Firmo, Serra Tango Delta. Gente, plano cancelado, plano instrumento cancelado, 1-6-3-7, autorizado curva pela esquerda, base curta pela direita, reforço final, pista no 7, Serra Tango Delta. Base curta pela direita, vai reforçar na final da 1-7, Serra Tango Delta. Confirme totalmente pronto? Afirmativo. Autorizado alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-90 graus, 08 nós. Alinha e decola na 10-3, 1-3. Para o táxi TOB 84, alterna Aracaju, 3 horas de autonomia. Azul 5076, táxi autorizado até o ponto de espera da pista.